9 Foxtrot, 9 Persolo 16, nível de voo 340. Destinhoso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5543, objeto 5898. Correto, objeto 5898. Chama então para pushback, acionamento. Portão 10 aprovado, senhor chama para o táxi 6749. 9148-3250, Antônio Galeão. Bruno 48-3250, Galeão, o objeto 6749 tem táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera pista no zero, ajuste agora no zero no meia. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no zero, objeto 5, correção 6749. Bom dia, tá 3519, identificação, chegada a bomba, se desce 3000, voltímetro 1016. Agora o ajuste está 3519, chegada a bomba. Firmo. O 5973, a 8 milhas para a Duna, corrigindo 10 milhas. Livre ILS, reporte estabilizado. Objeto 6749 autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento no 20 graus com 07 nós. 749, decolador 27, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, com voo. 208, bom dia. Confirme quem chama o motor em Salvador? Salvador, bom dia, UF 6749. 7.9, bom dia, contato radar na decolagem direto, posição Leda Vigilância. Leda Vigilância, Mestre 54, Rio. 5963, tráfego avistado, pouso autorizado na pista no zero. Vento agora de 130 graus com 07 nós. Nível pouso, sinto Bom dia, Gono 995, ao controle, acione identificação, desce para 4000, altímetro 1016, chegada bom. 4000, 1016, chegada bom, Gono 994. Bom dia, Salvador, Gono 804. Bom dia, acione identificação, desce para 050, chegada bom. Info, tráfego 12 horas, 12 milhas separado, passando 170 em descida, reduz a velocidade. Termo 050. F-649, bateria para bridge? Mantenha e voando direto em Leda. Bridge pertence ao centro. Guardando coordenação então, 6749 agora. Então, 3517 é reautorizado para 2000. Via Bolt, está livre ele, deixamos estabilizado. Aqui. Gol no 995, controle reautorizado para 3000 pés via Bolt com 1016. Reautorizado para 3000 pés via Bonf com 1016. Via Bonf, 1804, reautorizado. 1016. Salvador, bom dia, Rumba 06. Bom dia, Rumba 06, prossiga. Está acompanhando o instrumento nível centena para a Vitória. Solicito autorização de acionamento. Sim, eu guardo autorização Rumba 06. Confirme a rota apresentada para o plano. Recebi a rota apresentada, o 677, só um minuto para a cópia, Rumba 06. Aguardando, 06. Meia, pronto para a cópia? Afirmo. Rumba 06, autorizado para Serra Brava, Vitor Tango, Golf 677, nível de voo 1-0-0. Decolou da pista no zero, primeira curva à direita, subida coral, controle 120.8, aciona 5563, Rumba 06. Autorizado Vitória, Golf 677, nível 1 centena, decola da pista no zero, com curva à direita, saída coral, controle 208, transponder 5563, Rumba 06. 5563, protegimento correto, Rumba 06, acionamento autorizado, chame para o ProTaxi. Para o ProTaxi, 06. Localizador da 3517. Cliente, a 3 milhas do externo, autorizada final ILS, torre 118, decimal 95, bom dia. 1-1-8-9-5, bom dia, da 3-5-9-7. Gol no 995, reautorizado 2000, livre da restrição vertical em pelo, autorizado final ILS, chama estabilizado. 2000, livre da restrição em pelo, camarada estabilizado, gol no 995. Salvador, bom dia, da 3597, na final da 10, estabilizado ILS. Dita 3597, o tráfego ainda no avistado, ajuste agora no 016. Continua a aproximação, reporte quando avistando, trem baixo travado, tá 3597. Reportar avistando, que legal no 016, da 3597. Passando externo. Andrei 597, tráfego avistado, pouso autorizado, senhora, pistando zero, vento de 1-2-0 graus, meia dúzia de nós, Andrei 597. Autorizado pouso, pista 1-0, da 3597. Bom dia no 715, continue descida para 4000, chegada bom, centímetro 1016, vigilância. Afirma 1804, tá gol, desce para 3000 com 1016. 3000, 1804. No 7 no solo aos 4-1, libera a pista próxima à interseção à direita, táxi aprovado via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette guardando ingresso nesta frequência 35 no 7. Entrando na direita, via Eco, táxi via Alfa e aguarda antes da Juliette mantendo a frequência da 35 no 7. Estabilizado no localizador, gol no 995. Gente, passando posição Duna, gol no 995, completa final LS, chama a torre em 118 decimal 95, bom pouso. 2895, gol no 995. Livre, portão 4, chame táxi, 5797. Chamada. 2, Salvador, gol no 995, estabilizando o localizador e LS X-Ray, pistão no 0. Gol no 995, o tráfego ainda não avistado, ajuste no 096. Continua a aproximação, reporte quando avistado, tem embaixo travado 995. Portará avistando o gol no 995. Está na pista, gol no 995. Gol 995, tráfego avistado, pouso autorizado, senhor, pista no zero, vento de 120 graus com meia dúzia de nós, gol no 995. Tive pouso, pista no zero, gol no 995. Tanto 3517, autorizado ingresso, portão 05. Autorizado ingresso, portão 05, da 3517. Web 5717, algum problema no pushback? Copiado. 804, passando posição Duna, autorizada final ILS, torre 118, decimal 95. 118, 95. Gono 715, é autorizado para 2000, via Bonfe, autorizado ILS. Livre das restrições verticais na carta, chama estabilizado. Via para 2000, via Bonfe. Afirmo. Gol ainda não avistado, ajuste no 016. Continua a aproximação, reporte quando avistando, contém embaixo travado, gol no 804. É, contarei. Bom dia, controle, essa identificação desce 3000, bom, seu time segundo zero, 1 no meio.